Cadê a galera de Aracaju? Essa é pra tocar no Paredão, Paredão, vai. É pra tocar no Paredão, vai José, vai José. É o Santana Produção, é esse. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chega o fim de semana, eu vou ligar. Convida as meninas pra quicar o rabetão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, vai José Novaes. Quica, quica, quica, vai, mudando o chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai. Olha aqui, quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai, mudando o chão. Quica, quica, quica, vai, José. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Porque eu me joguei pro Mandela. Só quem gostar do Caiozinho, tira o pé. Eu, parado no bailão. Olha aqui no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Hey! E o que? Lembrei daquela sexta-feira, feliz, calça e poeira. Menino que se achava dono. Olha que de bicando. Eu nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolo e mano um WhatsApp. E que se for do personagem que quer me ver, que olha pro meu, tira o pé do chão. Vá, vá, o Zizinho chá. Que eu não vou perder meu tempo com indireta na minha vez. Que o seu corpo sensual mexe com minha mente, me deixa muito louco sem usar. Olha, mas eu sou paciente, porém delinquente. Os olhos observam, mas o coração joga a mão pra cima e bate na palma da mão. E joga a mão pra cima e bate, e bate, e bate. Eu disse ei, oh, disse. Quem gostou dá um gritão aí.